E olha, estou recebendo aqui no estúdio neste momento o Faisal Ismail, ele que é o novo presidente, né, agora formalmente empossado já, com solenidade pública e tudo mais, da Associação Comercial e Empresarial aqui de Foz do Iguaçu, a ACIF. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui nesta manhã para falarmos aí de questões econômicas, né, envolvendo a cidade de Foz do Iguaçu. Inclusive, eu quero destacar aqui que um dos pontos centrais, hein, abordados durante essa posse da nova diretoria, é que é uma diretoria até mais ampla, né, na comparação com o que era feito anteriormente na CIF. Agora são mais conselheiros, mais representantes de todas as regiões, efetivamente, da cidade? Isso. Existe um novo formato de estatuto, né, onde, quando eu fui presidente do conselho, 2016 a 18, nós mudamos o estatuto, atualizamos ele de uma das formas mais modernas que existe hoje e criamos um colegiado, uma forma, né, de trazer mais pessoas de mais áreas, né, contemplando as áreas de todos os segmentos da cidade, onde tivéssemos esse apoio, né, numa decisão mais complexa, numa situação mais difícil, e não ficasse numa diretoria a carga pesada assim, trazendo essas pessoas com mais experiência para dentro da ACIF. E são conselheiros aí que estão presentes, né, nos bairros aqui da cidade, enfim, até pela característica, sim, que Foz do Iguaçu tem hoje de vários centros expandidos? Essa linha de formação da diretoria que eu criei foi realmente contemplar as 5 ou 6 maiores regiões comerciais da cidade e trazer para a mesa da ACIF essas pessoas, posicionando então os centros comerciais da cidade dentro da mesa da ACIF, trazendo muito mais força e distribuição também de informação a essas localidades. E a ACIF é a entidade mais tradicional aqui da cidade de Foz do Iguaçu, né? A mais antiga, inclusive, de representação empresarial aqui na Terra das Cataratas. E são quantos associados hoje, aproximadamente? A ACIF tem 67 anos, né? E hoje temos 1.300 empresas, que representa aproximadamente 30% da mão de obra do CLT hoje na cidade, né? Uma força muito grande em termos de volume de pessoas que a ACIF mantém na sua carteira hoje de associados. O que dá a ACIF, inclusive, uma força, né, de interlocução aí com as autoridades e discutir assuntos de interesse econômicos aqui de Foz do Iguaçu. Quais são as principais bandeiras, inclusive, que serão trabalhadas aí durante este mandato, né, que você assumiu agora? Já estava exercendo, né? A cerimônia, sim, demorou um pouquinho aí, mas agora oficialmente apresentado para a sociedade. Isso, perfeito. Nós temos no nosso sistema de planejamento, né, que vai ser agora revisado completamente por toda essa nova gestão, e junto com isso uma das nossas linhas principais é a estrutura nova do prédio da ACIF, do Moiru, onde teremos lá uma sede de 3.700 metros, que nós vamos ter que fazer uma gestão compartilhada com vários segmentos, né? Então, por exemplo, temos ali dentro uma linha de fortalecimento dos núcleos da ACIF, uma linha do COGEF, que é o Conselho Jovem Empresarial. Nós temos ali dentro vários segmentos de capacitações, parceria com o SEBRAE também, para que possamos, então, estar sempre investindo e trazendo essa qualificação para os nossos associados, como teremos esse ano lançamentos de novos serviços também pela ACIF, né? Que esse é um dos maiores benefícios entre associação e associado, beneficiar o nosso associado com serviços que possam levar a ele lá no seu varejo, no seu comércio, possibilidades de melhoria e melhora de desempenho no seu negócio. Um serviço mais conhecido talvez seja justamente o do serviço de proteção ao crédito, né? Sim, são os três maiores, né? O SPC, é o NutriCard e a nota fiscal eletrônica, né, que são os benefícios assim, principais para qualquer lojista hoje. E vamos abordar aí alguns assuntos que têm a ver com a economia de Foz do Iguaçu, porque, por exemplo, questão de obras, né, a gente fica preocupado quando surgem notícias como essa, né, da BR-469, que é algo aguardado já há bastante tempo pelo setor turístico aqui de Foz do Iguaçu. Quando se fala, por exemplo, na questão do centro de convenções, né, se fala em reaproveitar aquele espaço. Um dos pontos que se toca é a acessibilidade, a BR-469 vai ser ou não duplicada, enfim, como é que isso foi recebido até no âmbito da ACIF, da classe empresarial, essa notícia aí de que o governo acabou por cortar essa obra da previsão para esse ano? Isso está claro que foi uma manobra política do governo em relação ao remanejamento financeiro, de acordo com a paralisação dos caminhoneiros, para que ele formasse o recurso que ele precisa para tampar esse buraco, essa guerra que ele perdeu nessa paralisação, né? E isso faz com que alguém tenha que pagar a conta, mas com certeza não será Foz do Iguaçu. Existe uma comitiva sendo formada para ir-se até Brasília, para trazer esse recurso novamente e manter-se no caminho que estava se conduzindo esse negócio. Foz do Iguaçu sendo hoje a segunda maior cidade de visitação no Brasil, não pode ser desrespeitada assim e deve sim ter o olhar do governo federal, mesmo que transitório em fase final, deve ter esse olhar e essa assertividade para trazer esse recurso para Foz do Iguaçu. E uma pergunta que eu vou fazer é justamente com relação a essa possibilidade, né, que a gente tem aí de mudança completa no cenário político aqui no Brasil para 2019. A gente já acompanhou em eleições anteriores que a CIF fez movimentos ali junto aos candidatos a deputados aqui da região. Está prevista até alguma articulação com relação aos candidatos a governadores e presidentes também, no sentido de que eles conheçam um pouco das reivindicações de Foz do Iguaçu para que a cidade não fique tão, digamos, deixada de lado pelas gestões do Executivo? Existe um alinhamento entre a CIF e Codefós, né? O Codefós é o instrumento hoje da sociedade civil organizada, que ele aloja mais de 100 entidades ali dentro. E o Codefós tem essa representatividade perante a CIF para se posicionar com esses candidatos, né? Com esse sistema eleitoral que vai acontecer esse ano, que é muito importante, onde nós temos aí bastante responsabilidade nessa decisão, querendo ou não, são mais 4 anos para se seguir, e que cada um tenha assim a consciência e pesquise bastante o seu candidato e busque realmente aquele que lhe condiz com o benefício da nossa região, fortalecendo assim os nossos projetos, os nossos anseios. E a questão ali do viaduto da Avenida Costa e Silva, saudado aí como uma boa notícia? Sim, saudado como uma boa notícia, né? A assinatura da intenção do protocolo, né? E isso faz com que a gente tenha dado mais um passo. Eu acho que obras grandes e quando se lida com o governo são realmente sistemas mais lentos, né? São sistemas mais lentos, mas que não pode deixar de estar caminhando, que tenha demorado alguns anos, né? Vamos dizer, mais de uma década, mas que está se chegando a um desfecho bom, e com o apoio da governadora temos aí um caminho legal para ser seguido aí. Nós vamos tocar aqui também no assunto dos free shops, né? Porque a gente sabe que é um assunto urgente até quanto à economia aqui de Foz do Iguaçu, tem toda uma questão envolvendo a regulamentação local, como é que vai ser feito, qual vai ser o modelo adotado aqui na cidade de Foz, e o que a diretoria da CIF até pretende fazer com relação a isso, um aprofundamento das discussões com relação a esse assunto? Sim, os free shops é irreversível, né? Isso vai acontecer, né? A legislação foi colocada, a instrução normativa está posicionada, ela está explícita, e existe sim uma discussão grande, né, que nós estamos levantando. A CIF começou um ciclo de reuniões com algumas entidades, começamos pelo Sindilojas, trazendo esse diálogo e essa transparência na informação, com a participação também do Codefós, para que pudéssemos trazer essa evidência da informação e a clareza nas normas, né, nas cláusulas, porque são termos bastante técnicos, né, e pouca gente tem essa noção, e como é um modelo único no mundo, não existe réplica, não temos aonde nos parametrizar nisso, né, faz com que a gente tenha que descobrir o caminho mais fácil, o caminho mais justo e que seja bom para todo mundo, né? Nós não podemos elitizar para uma camada só, senão isso vira um problema social, e a gente sabe que problemas sociais, Foz do Iguaçu já passou por vários, e nós temos que estar sempre atento a essas modificações quando se mexe com a sociedade num todo. E até a questão da cota de compras, porque a gente sabe que existe uma previsão aí a partir de julho, né, que a cota de compras ela caia na fronteira de $300 para 150, mas até conversando com algumas autoridades, o posicionamento foi o seguinte, que olha, a princípio, dia 1º de julho, a Receita vai assinar uma portaria e vai manter a cota de $300. É mais ou menos por aí o caminho, somando a cota dos free shops mais a cota de compras na fronteira para tentar se criar uma nova forma até de desenvolvimento aqui na cidade? Vamos falar primeiro da cota de $300 que vai reduzir no dia 1º para 150, né? Está sendo movimentada uma comitiva para ir a Brasília, onde a CIF participa com outras entidades do turismo e outros interessados, para que a gente consiga manter essa cota de 300 e que a gente tenha então a duplicação, né, de 300 mais 300. Existe um alinhamento do Paraguai já direcionando que vai ser conduzido para $300 e nós estamos começando a articular com a Argentina também para que seja mantida e criada essa cota de $300 para que esse movimento do turismo turista em Foz do Iguaçu, que ele tem esse benefício da compra na nossa região. E uma pergunta que eu faço aqui, porque a gente vê também que no começo do ano, aí, os dados consolidados que nós já temos, os quatro primeiros meses do ano, mostram que Foz do Iguaçu está gerando empregos, né? Está com um saldo positivo de geração de empregos no mercado formal. A gente sabe que situações como essas, né, que a gente viu agora, de paralisação da economia brasileira como um todo, isso acaba afetando também o desempenho local. Mas o que é que pode se dizer até, o que é que se pode fazer de previsão para este ano, o restante do ano aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Os empresários estão otimistas, pessimistas? O que é que a associação, né, a CIF, como é que a CIF vê o panorama da economia aqui para Foz neste restante ano? Nessa geração de empregos foram criados aí no primeiro quadrimestre 607 novas vagas, onde isso nos mostra que a nossa cidade ela é pujante, que ela tem sim uma força diferenciada diante do Estado, diante do nosso país. E isso faz com que a gente tenha que olhar com diferenciação mesmo, né? Tendo uma ocupação de 85% de média nos hotéis, né? Nós temos uma característica única onde o turismo e a logística são partes funcionais do nosso sistema da cidade. Agora, com as lojas francas criando um novo movimento financeiro bastante grande, segundo o nosso prefeito, nos próximos 5 anos já existem direcionamentos de mais de 1 bilhão de investimento para o nosso município. Isso faz com que a gente tenha assim, bastante visão promissora e que faça com que os empresários tenham, sim, otimismo, né? Otimismo que se vem com, talvez, um governo que nos ajude nisso e que nos crie proporção de empreender no país aonde estamos e que não afugente os nossos empreendedores. E assim esperamos, realmente, né? Conversei aqui com o Faisal Ismail, ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, a ACIF. Muito obrigado aqui pela participação nesta manhã. Ok, obrigado.